Nuremberg, Cachoeira, irmão Caim que mata a Belbem. Vindo a São Paulo, terra de arranha-céu, não cai na ilusão, pois a realidade é que é cruel, bem. Vindo a São Paulo, torre de Babel, de Lindenberg, Cachoeira, irmão Caim que mata a Bel. Mas tanta decepção, tanta contradição, jogo de ratos na estreita, em busca só do cifrão, nem busca realização, tá passeio no mundão, nem sabia a sensação de cantar com coração. Sou eu sincero no discurso, música meu refúgio, apanhar, bater, viver, morrer, da briga eu não fujo, me afasto do jogo sujo, não vivo igual caramujo, concentrado no meu foco, homem maduro, não me iludo, longe de ser unanimidade, vivendo nessa cidade, onde impera mentira, maldade, falsidade, fez bico de plantão, acelera a divulgação, mas nem espera, verdade, pois que vende é ficção, mas deixa que diga que fez, que fale, quanta besteira que falam de mim, fé no trajeto, minha caminhada não muda nada, enfim, um monte pra atrasar, botar pedra no caminho, discurso sem recheio, vai se matar sozinho, meu flow acelerado, só muda a métrica, ética não, de nariz empinado, escorregou, caiu no chão, escorregou, caiu no chão. Bem-vindo a São Paulo, terra de arranha-céu, não cai na ilusão, pois realidade aqui é cruel. Bem-vindo a São Paulo, a torre de Babel, de Lindenberg, Cachoeira, irmão Caim que mata Bel. Bem-vindo a São Paulo, terra de arranha-céu, não cai na ilusão, pois realidade aqui é cruel. Bem-vindo a São Paulo, a torre de Babel, de Lindenberg, Cachoeira, irmão Caim que mata Bel. São Paulo, aonde eu vivo, São Paulo, meu prejuízo, onde há riso na dor e a dor que leva o riso. Que quase sempre não é de satisfação, simplesmente uma forma de explodir sua injuriação, calúnia, difamação, abuso, corrupção, soberba, contradição, nesse mundo que te explora, segunda, sexta-feira, batendo cartão no centro, bom dia, mal cheguei, já penso em ir embora, o clima tenso lá fora, na mãe do filho que chora, tempo quer comemorar, um brilho da nova aurora, moleque louco de cola, nem pense em voltar pra escola, o craque que destruiu seu sonho de jogar bola, mas tudo que vai, tudo que vem, sopa que traz, sopa que tem, milhares de pessoas que vaga com espírito opaco, que mata, que mente, que morre, faz tudo pelo um contrato, mas mano, não vive igual rato, sei muito bem do meu valor, eu faço sim valer cada gota do meu suor, pra cada porco sujo que de mim já desdenhou, é um Pai Nosso e duas Ave Maria, eu vou que vou, eu vou que vou. Bem-vindo a São Paulo, terra de arranha-céu, não cai na ilusão, pois realidade aqui é cruel. Bem-vindo a São Paulo, a torre de Babel, de Lindenberg, Cachoeira, irmão Caim que mata Bel. Bem-vindo a São Paulo, terra de arranha-céu, não cai na ilusão, pois realidade aqui é cruel. Bem-vindo a São Paulo, a torre de Babel, de Lindenberg, Cachoeira, irmão Caim que mata Bel. Seja bem-vindo.